3520, bom dia, ponte espera da 90, pronto. 3520 autorizado, NR decolado 90, o vento 180 graus 079. Autorizado NR decolado 90, 3520. Obrigado, bom dia. Controle Salvador, 3520, bom dia. Fuca de Maracaju, 3520. 3520, Channel Centro Recife, frequência 126, decimal 85, alterne 125, decimal 45. 2685, 2545, até 3520, bom dia. Alfa, boa noite, Gol 1975, Paradão 10, pronto. Aline decola, Gol 1973, o vento 080 graus, 089. Trabalhar, decolar, mudar o Gol, Gol 1973. Controle? O 1973 e colado os 40, controle no 208. Sim, 0008, obrigado, bom dia. Sim, tudo bem. O 1973 decolou no seu escudo. Gol 1973, contato radar, via saída da El, suba para nível de voo 360. Da El 360, gol 1973. Autoriza para o de morte, Gol 1973. Gol 1973, Voileda. Voileda, 1973. Eco 1173, chame o centro Recife, frequência 128.35, alterne 125.1. 28352511, bom dia, obrigado, 1173. Bom dia.